Será que aceitou o convite de alguém? Será que anda triste e não quer ver ninguém? O que é feito dela? Que é feito das cidades que eu tinha para lhe mostrar? Que é desses filhos todos que ela tinha para me dar. Que é do nosso eterno amor, do meu furtivo olhar. E a desculpa que é bom que ela tenha para me dar. O que é feito dela? Será que aceitou o convite de alguém? Será que anda triste e não quer ver ninguém? O que é feito dela? O que é feito?